disco, disco, discoteca. Comigo me ia dançar. Hoje vou a disco, disco, discoteca. Comigo me ia dançar. Hip hop, dance e rock and roll. Eu quero dançar sempre sem parar. E na discoteca toda a gente canta. Comigo me ia dançar. Discoteca, discoteca.